E muito bem, 14 horas e 26 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E agora vamos ficar com a linda música Apito Comboio. E vai ser dedicada ao meu neto, meu querido netinho Vicente, que tem 6 aninhos. E para ele e para todos os seus coleguinhas do lado do infantário, da escolinha de onde ele anda, e para todas as meninas, eles gostam todos muito do apito ao comboio. Vai ser para todas as criancinhas que estão à escuta da minha emissão. Meu querido Vicente, meu querido neto, te amo. Beijinho. Fiquem bem. Até já. Apito comboio, que coisa tão linda. estás louca? Espera mais um pouco, vou-te dar um beijo. Esse é o teu desejo. Sei que ficas louca. Espera mais um pouco, vou-te dar um beijo. Esse é o teu desejo. Vais ter que me provocar. O meu lábio vais trincar. Ao ouvido vais dizer: eu estou louca de prazer. Vais ter que me provocar. O meu lábio vais trincar. Ao ouvido vais dizer: eu estou louca de prazer. Sempre que eu te vejo, dá-me arrepio de desejo, dá-me loucura de um beijo, dá-me, dá-me tudo o que eu desejo. Sempre que eu te vejo, dá-me arrepio de desejo, dá-me loucura de um beijo, dá-me, dá-me tudo o que eu desejo. Muito bem, 14 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora então, vamos ficar com esta linda música de Ave Maria do Coração. É a pedido de Maria Fernanda de São João de Belão e para toda a família dela, para seus filhos, seus netos, seu marido e para todas as pessoas que a conhece, que vive e viveu aqui muitos anos em Orleans junto de nós, participava sempre em todos os eventos que a gente fazia, de vez em quando ela também ainda continua cá a vir. Ora então, para ela e para todo o auditório e para todos os animadores, muito obrigada, e vamos então ficar Ave Maria do Coração e para todas as pessoas que estão com menos, com um bocadinho de problemas de saúde, para que Nossa Senhora lhes traga rápidas melhoras. Fiquem bem, até já. Esses teus olhos, Maria, são azuis de linda cor, são para ver noite e dia. Quem me dera, Maria, que o teu amor fosse meu. Podes crer que julgaria ser um milagre do céu. Se a minha vida é te adorar, porque me fazes assim penar. Viver sem ti, oh que aflição, Ave Maria do Coração. Se a minha vida é te adorar, porque me faz assim penar. Viver sem ti, oh que aflição, Ave Maria do Coração. Ah, não dei a quem me diga se me andas a enganar.

Maria, há muitas na terra, mas nenhuma igual a ti. Porque faço tudo, Maria, porque és tudo para mim. José, vem cá. Maria, o que é que me dás? Dou-te miminhos, beijos, carícias também. Ai, eu, Maria, por tudo o que um homem tem. Oh, Zé, vem cá, tua Maria. E se eu for já, Maria, o que é que me dás? Dou-te miminhos, beijos, carícias também. Ai, eu, Maria, por tudo o que um homem tem. mas eu gosto dela assim. Enquanto canta e canta, estando ela longe de mim. Enquanto canta e canta, estando ela longe de mim. Canta de alegria, canta de paixão, canta toda hora, mulher da tradição. Canta quando quer e em qualquer lugar, ela passa a vida sempre a cantar. Canta de alegria, canta de paixão, canta toda hora, mulher de perdição. Canta quando quer e em qualquer lugar, ela passa a vida sempre a cantar. Sempre a cantar, ela canta em todo lado, canta para me alegrar. Ela canta em todo lado, canta para me alegrar. Canta de alegria, canta de paixão, canta toda hora, mulher da perdição. Canta quando quer e em qualquer lugar, ela passa a vida sempre a cantar. De alegria, canta de paixão, canta toda hora, mulher da perdição. Canta quando quer e em qualquer lugar, ela passa a vida sempre a cantar. Ela é boa.

Ora, 15 horas e 6 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos dar a minha receita de hoje, que é da panela da avó. Ora, como sabem, antigamente, muita gente já não se lembra, mas eu lembro-me bem, e as pessoas da minha idade, e outras mais novas a seguir, também se deve lembrar como é que as nossas mães, nas aldeias, mais nas aldeias, cozinhavam, não é? Arranjavam um pote grande e um pote mais pequeno para fazerem a sopa ou as papas, que eu vou dizer. Era um pote de cada lado, com três pernas de ferro, e um de cada lado, e ao meio deixavam assim uma bagazinha para pôr lá a lenha toda cortadinha, daquela da poda, de podarem, deixavam a secar, depois faziam os molhinhos e punham-a lá entre as duas panelas. E então, para fazer o seu comer. Normalmente, os princípios da vida foi sempre assim. Era tudo a lenha. E pronto. Então, pomos uma panela ao lume, agora é no fogão, a luz, a gás, pronto. Ou a lenha também, aos fogões de ferro, a lenha. E então pegámos numa panela e pomos-lá ao lume, vamos fazer umas papas à moda da avó. Então pegámos na panela, depende da quantidade que vocês vão fazer, para quantas pessoas for. E para quatro pessoas pode pôr uma panela para levar aí 2 litros de água, mais ou menos. E depois deitam lá um bocado de azeite. Eu gosto de começar logo com o azeite. Umas aranhas de sal, pouquinho, porque depois as carnes vão dar algum sal. Mas deitam um bocadinho só para nada, as coisas que vão em fresco ficarem um bocadinho assim meias temperadas ao ferver, ao cozer, não é? Pronto, então pomos isso ao lume, pomos a ferver e depois juntamos-lhe um bocado de peito de frango para depois desfiar aos bocadinhos, como vocês quiserem. Pomos uma chouriçinha pequenina, daquelas de carne. Pomos-lhe um bocadinho de entrecosto de barriga de porco defumada, também partida. Pode pôr um bocadinho, mais ou menos, a gosto que você vai depois. Depois vamos partir tudo aos bocadinhos. Tanto a chouriça, pode pô-la inteira, um bocadinho da carne defumada também inteira, que é daquela de barriga de porco defumada. E o peito do frango, não é defumado, mas vai ser depois também para desfiar tudo, partir aos bocadinhos. E depois podem juntar um bocadinho de abóbora, ou cortá-la, ou aos bocadinhos e meter lá para dentro. E juntamente pomos a hortaliça. Eu gosto de fazer com aquela couve de couve cegada, para dizendo melhor. Couve cegada ou com uma trinchuda, também fica bem partido aos bocadinhos. Ou a couve cegada, os troços têm muitas vitaminas para o nosso alimento. É um dos alimentos muito saudáveis. Os trocinhos das couves, partidinhos aos bocadinhos, as couves também farrapadas, até pode ser com a mão, que é, fica mais saboroso. E então tudo lá para dentro a cozer, juntamente com a carne que está lá dentro. Pronto. Depois, quando a carne já estiver cozida, vocês vão pegar, tiram-na para uma travessa e cortam aquilo tudo aos bocadinhos. A chouriça ardelinhas, a carne da barriga de porco defumada partida assim aos bocadinhos, e o peito do frango também desfiadinho, os ossos para o lixo ou para os caizinhos, se tiver. E deitam outra vez tudo lá para dentro, juntamente com os legumes que estão lá dentro. Eu costumo-lhe juntar um bocadinho de feijão branco, vermelho, como vocês a gosto. De feijão. Gosto muito das papas, que levo também um bocadinho de feijão. Quanto mais vitaminas, melhor. E pronto, deixo então ferver aquilo tudo depois, está tudo já partido. Deixam ferver tudo bem fervido, já está tudo mais ou menos cozido. Então vamos-lhe juntar a farinha. Farinha de milho branca. Há quem faça com amarela, mas é uma ideia, não é? Pronto, é gosto. Então vocês pegam na farinha que tem ao lado, numa vasilha, e vão mexendo com a colher lume brando, que é para não salpicar, senão eles podem queimar. E deitando a farinha assim, muito faraladinha, com a mão, vai buscar mais uma garfa dela, torna a deitar, mexe com a colher, sempre a mexer, não deixar ganhar tarolos, sempre a mexer. Quando vi que aquilo que está uma papa mais ou menos, não pode ficar muito dura. Mas também, como a sopa, não. Assim um bocadinho média. Que vocês peguem na colher e ela fique ali na colher, mas não muito a massa. As papas que não podem ser muito, vai fervendo, vai engrossando e a água vai vendo, faz a seu gosto. Pronto. E depois deixa ao ferver um bocadinho, deita-lhe um bocado de vinagre tinto de vinho, ou aí uma, duas colherinhas, depende da quantidade que estão a fazer, não é? E deitam. E depois e deixam ferver aí um minuto ou dois. A ferver e mexendo sempre. E depois, no fim, pode-lhe pôr uma folhinha, ou duas, ou três, de hortelá. E mexer. Um bocadinho que é para apanhar o sabor de hortelá no fim. Pronto, olha, está o meu prato para hoje. As papinhas da avó, quando está uma noite, à noite está muito frio, elas sabem que é uma maravilha. Mesmo ao meio-dia é um bom prato, é um prato saudável e um prato muito económico, não é? Ora bom, vamos dar início ao fim da minha emissão, ao fim da minha tarde, que estou a quase 15 horas e 12 minutos, o tempo passa a correr, e vamos ficar aqui então com Maria Celeste, Ora Encosta, Encosta. Fiquem bem, até já.

Santa Maria de la Mary. Esta vai ser para Dona Goreto do Consulado Português, para todos os colegas que lá trabalham nos consulados portugueses daqui de Orleans e espalhados pelos outros locais. Ora então, vamos para todos e para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigado e fiquem bem, até já. La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des sur nos plaines, Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protégez ce que j'aime. Statue à des amoureux, plein de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me laisses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire, et c'est celle de tous ces gens. Muito bem, 15 horas e 31 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. E agora vamos ter aqui Romeu Costa, Dança Este Malhão. Vai ser para o Sr. Manuel Pereira, para sua esposa, para seus filhos, seus netos e para todas as pessoas que o conhecem espalhados pelos quatro cantos do mundo. E para que ele tenha rápidas melhoras, que não está muito bem de saúde, mas lhe desejamos de já, daqui dos estúdios da Rádio Arcanciel, umas rápidas melhoras para ele e para todos que estão e todas que estão com a saúde um bocadinho em baixo, para que Nossa Senhora os traga ao de cima. Ora então, vamos ficar aqui

Já eram quase 10, a cama abanava e eu só mexia os pés. Olhei para o relógio, já eram quase 11, a lua já não me deita, eu não sou de bronze. Olhei para o relógio, já era meio-dia, matei o relógio fora, já não tenho pontaria. E muito bem, 15 horas e 39 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E agora vamos ficar aqui com José Santos, Jardim do Amor. É para Mano de Arujo, para todo o auditório, para todos os animadores, muito obrigado, para seu marido, toda a família e para todas as pessoas que a conhecem, para todas as colegas de trabalho, para o seu patrão. E que ele gosta muito de ouvir a música portuguesa. Ora, o meu bem-aja. E então vamos ficar com Jardim do Amor. Isso é que é. Fiquem bem. Até já. Quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor, neste dia do amor, neste dia do amor. À beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor, quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor.

Pois é, e assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Ora, uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana. Não se esqueçam das festas que estão-se a organizar pela Rádio Arcancel 96.2. Ora então, e para a semana cá estarei com a boa disposição e a boa música portuguesa. E assim me vou despedir com o hino de Portugal para todos nós portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. Fiquem bem e até para a semana, se Deus quiser. Boa tarde, são 3 horas no continente e na Madeira, 2 da tarde nos Açores.